sua frente, o apartheid explicitou segregação motivada pela cor. Olha pra favela que me diga quem criou a história mentirosa, me diga quem contou. Olha quem eu sou, o preto que renegou a cultura embranquiçada, ariana do opressor. Orgulho a minha cor pra quem não acreditou. Consciência preta aí, Steve Biko. Truculento, é o que eu sou. Bem preto pra agressor, o oposto do branco. Sei dos teus passos, sei da destruição. Sei de nativas pretas de nação. Sei quem massacrou minha avó, meu avô. Sobrenome que vem de filho a bisavô. Um senso de família corrompe e humilha aí. De Moraes a Portela, a quadrilha que estuprou, matou minha família. Ria, um sobrenome de Santos não queria. Muito menos de Souza e nem de Silva. A fúria do quilombo sente aqui revida. Seu nome faz lembrar, sua cor faz lembrar, a trajetória de quem foi faz lembrar, a história de quem massacra. Seu nome faz lembrar, sua cor faz lembrar, a trajetória de quem foi faz lembrar, a história de quem massacra. Eu sei quem é, sei quem massacrou. De onde vem, sobrenome, sua cor. Seu descendente no passado exterminou, e hoje a socialite usufrui do que herdou. Passa o tempo e eu também herdei a luta do quilombo, o ódio contra vocês. Chegaram aqui matando os nativos, exterminando, levantando império aqui com o sangue africano. Castelo Branco, monumento vai cair. Aí Tavares, não adianta mais mentir. Junta esses fuleiros pra longe daqui. Junta os coelhos, Freitas e os Silva. Vi, bota no navio a coja europeia. Pra longe daqui os Moraes, Souza e os Portela. Bota numa cela, mostra aqui na tela. Toma tua riqueza e devolve pra favela. Saca a sequela da ganância europeia. Agora conspirando, revide a tua queda. Fora do sistema que é consciência preta. É o quilombo querendo tua cabeça. Seu nome faz lembrar, sua cor faz lembrar, a trajetória de quem foi faz lembrar, a história de quem massacra. Seu nome faz lembrar, sua cor faz lembrar, a trajetória de quem foi faz lembrar, a história de quem massacra. Sei quem você matou, quem você mata. Caracteres, branca, nazi, faça. Mito democrata, destruição de raça. Dizimação disfarça, clara, clara, clara. Sente só o peso, tua foca na gravata. Navalha afiada, cortando a tua cara. Sei quem é você, a tua caminhada. Observo teus passos, política escrava. O sobrenome é teu e não me taja. A minha família por ti foi massacrada. Pega o trajeto de Souza e Silva. De Moraes a Portela tá na lista. Sigo os teus passos e não me atrapalho. Sei do extermínio, latifundiário, de toda a estrutura que traz a tua matança. Dos maus tratos, da tua ganância. Agora é ao contrário, preta, a vingança. Costume, herança, luta africana. No contexto, fruto, a militância aí. Destruindo sem tolerância. Seu nome faz lembrar, sua cor faz lembrar, a trajetória de quem foi faz lembrar, a história de quem massacra.